De fé em fé, liberdade, soberania. De Deus a misericórdia, de Jesus a anistia. Ao santo que me guia, controla os meus passos. Lavado pelo seu sangue, sou livre do fracasso. Aonde vão os seus passos, quem será que te guia? Identidade total, ao mundo de fantasia. Se for os crentes, vigia, cuidado com adultério. Não brinque com o diabo, tudo ele leva a sério. E pra você, o que prego, só um conselho de irmão. Novidade de vida, é Cristo no coração. Sustentado pela mão do Deus onipotente. Pois a palavra é viva, penetra sua mente. Ao dependente, doente, católico, louco ou crente. O príncipe desse mundo quer dominar sua mente. Você me entende, compreende, escute o que eu te digo. Eu sou DG Anistia, um conselho é sempre bem-vindo. Só um conselho, só um conselho. Quem não acredita vai pro inferno, mano, é desse jeito. Só um conselho, só um conselho. Quem não acredita vai pro inferno, mano, é desse jeito. Curto o amarelo, o vermelho também. Antes criatura, hoje filho de Cristo, amém. Tudo bem, vem que tem. Justiça e liberdade, sem Jesus não tem, hein? Me diz quem tem. No mundo é só pilantragem, desonestidade. Eu dou um 10, um sangue no povo de fé e de coragem. Que chora, que ora, nos pés do pai se humilha. Crente não é moda, se liga, acorda. Sai pra lá, crente, 6 horas, nem se incomoda. Ide e pregai o evangelho a toda hora é hora. Pra nós mais uma bênção, mais uma vitória. E ver mais um irmão nessa nova trajetória. Mais uma canção pros pretos, pros brancos, de vida nova. Bem-vindo. Os oprimidos, aqueles do crime e do vício. Aqueles que matam e depois renuncia. O bicho vai sai. Só um conselho, só um conselho. Quem não acredita vai pro inferno, mano, é desse jeito. Só um conselho, só um conselho. Quem não acredita vai pro inferno, mano, é desse jeito. Junte os caquinhos, sai de fininho, faz mover. Movimento na esfera, né, balela, Cinderela, Alice, no país das maravilhas. Corda na gargantilha, a corrida na frente, ruína, pode chamar o sentinela. Se Deus não guarda, você de canivete contra os loucos do Al-Qaeda. Imagina, aos longos dias, nem poderá sentir a brisa. A velhice, ver os pivete correr. Saber que valeu, ser certo. Embaixo do chinelo, rei ego, que viva a vida. A coroa, a esposa, dona Irene. Nunca mais ouvir sirene, temer a morte. Meu rapaz, quero a paz. Vou ver o pôr do sol. Basquetebol, futebol, te dou conselho. É bem cedo, tudo é belo, depende do seu movimento. Só um conselho, só um conselho. Quem não acredita vai pro inferno, mano, é desse jeito. Só um conselho, só um conselho. Quem não acredita vai pro inferno, mano, é desse jeito.